Deveniți de un orient de colapsă. Până zero, vin cu 90, vreau să nu facem mai. Zanino com os 4 nós, controle Salvador 208. 208, obrigado. Doutor, bom dia, senhor 3609, qual é o seu? Senhor 3609, bom dia, contato radar, chegou para o nível de voo 320, até o nível de voo 3830, tira a preta. 3601, sou no centro do Recife, 123 decimal 8, altagem 128 decimal 35. 1238-35, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, voo 129, São Paulo, como é? Bom dia, 129, São Paulo, como é? 6190-3600, curva direita, 111, lenda mótiva. Responde 5235, controle Salvador, 120-8. Fala com Gunha, Corte de Lu, 10, nível 360. Curva direita, São João, Leda, Mótiva. Transpondo 5235, controle Salvador, 120, decimal 8. Altura de 360, depois do Lu 10, percurso direita, São João, Leda, Mótiva. Transpondo 5235, controle Salvador, 208, ou 129. Eu vou usar que eu tenho meus corretos no campo fechado. Copiou, Salvador? Copiei. Conselho. Esse conteúdo foi as informações, tá? Copiei, passe em frente, parte ruim, que é ponto de espera, da Zero, chame pronto, que é negar 1020. SB20, que é 075. Chama 251, barulhos autorizados, aperto 10, nível 360. Curva direita, salvo 1, leda motiva. 5240 transformer, condomínio Salvador 208. Chame a 075 com a protocolagem? Pronto. Chame a 075 alinhado de colar, pista no 0, vento no 60 grau, 089. Além da cola do 0, 607. Salve Salvador, bom dia, que ótimo está de Índia na posição 6, pedindo autorização para reboque da posição 6 para a posição 5. Posição 3 para a posição 5 autorizada, chame no 0. Ok, posição 6 dúzia para a posição 5. 6 dúzia para o 5, sim, de autorizado, chame no 0. Ah, ok. contato autorizado direto com base. Compara, 607. Colagem autorizada, pista 0, 0 graus, 1,5. Colagem 2, 208 com 229. Obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 229. Zona 229. Lotaram no vídeo voo 360 Sanderson Zona. 360 Sanderson Zona, 229. Autorizado direto letra. Direto letra, 1229. Qual é a sua informação, Chueck? Delta Oscar. Delta Oscar, Kilo Lima, uniforme. Delta Oscar, Kilo Lima, uniforme. Tá, muito obrigado. prossiga. Bom dia. Fala, tem autorização para o Revox da posição 13. Não, volta para a posição 7 no 41, no Fórmula 1. Da remota 13 para o portão 7, é isso? Afirmo, positivo. Gente, inicia o recuo da aeronave e chama para iniciar o táxi. Ok. Pelo 5 na linha Nicolás, que estou no 0, vento no 30 graus e no 79. Além da cola, 625. Torrego 1349, próximo pro táxi, 141 na moda, 3 horas, até a Galeão. Autorizado, meu 3349, direita de Índia, ponto de espera da Tucumã 0, Senegal, Índia. Direita Índia, ponto de espera da 1, Senegal, 4, 3, 4, Ali mantém o 1-0-3-4-9.